No palco, na praça, no circo, num banco de jardim. Correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim. Mambem, cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo, cantando. Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal, cantando. Escravo, fugido, ou louco, varrido, vou fazer meu festival. Mambem, cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo, cantando. Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante judeu, cantando. Dormindo na estrada, não é nada, não é nada, e esse mundo é todo meu. Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando.